esposa vive sempre junto de você e você nunca foi infeliz. Se o tédio vive sempre a te perseguir e você pensa em desistir, existe alguém batendo sempre no seu coração, quer nova vida te entregar. Dos teus olhos toda lágrima enxugará e um sorriso então virá. Se você quiser saber quem ele é, é só chamar. Toda lágrima enxugará e um sorriso então.